Oito, está acionado 2 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, Oceana Berezinha, próxima do bairro. General 9922, autorizado o SAC, e a Índia e Alfa, posso esperar no hotel. Seja o SAC, que é Índia e Alfa, posso esperar o hotel. Oceana Berezinha, com 2 a bordo, 9922. Contacta de Índia ou Juliette? Juliette. Juliette, nós contamos com a sua 2945, 9922. Para 3 motores, para aqueles que protegem a aproximação, posição de 9 horas, 9 milhas. Como tudo é isso, eu tenho que ver se usando o nível 0 sobre 0 em 2. Solicito autorização para rebocar a nave para o parque 1, posição 1. Frequência 1 na noite, do final 9. Thank you. responde para o localizador sobre o esquerda para o ano 40, está muito habilitado. Contato radar, envio Sedan Mogul, envio 330. 330, Alma 9982. Você voa corpo ao frente, por frente? Vamos. Alma 251, completo esquerda, 120. 340. Autorizado a busca. 4. 3223, contigo, eu faço o sol, abaixo do programa de meia dúzia. Respeito da ONU, espera. Aquário. Plotão 73, chama 2, proteção 9, 95. Desculpa, desde na 1. ATC Alfa Juliette, portão 10. Leia, Carol, está com o controle 120, decimal 8, na 120, decimal 8, Carol, está com aquilo, vale na... Oi, bom dia. Oi, muito bom dia, tá? 3179. Serra Lima, não conheço sobre o valor de voo igual, não conheço meu teste de duração, não posso ser farol da barra. Então, a comissão de segurança 1 é 8 do 9. Bravo, Serra 1, 1, 2, 9, 9, 5, Bravo, Serra 7. Trabalha para a Serra, mesmo a autoridade de voar direto de Serra. to Sierra Bravo, Juliet Papa, the Whiskey 33, Juliet, but level 170, cone departure, to pass runway 10, left turn, Golfi 0241, Salvador departure point to 120 decimal 8. Thank you. Thank you. Atlântica. line up and take off from the UNC, it'll be run to the degrees, run to the run. Call for the dispatch, you want to do the small issue, have a nice flight. Call the dispatch, you want to do the small issue, 2796. Thank you. Call the departure. Call the departure.